Muito bem, meus amigos. Vamos agora unir nossas forças. E no momento de união que faz açúcar, vamos lembrar da mulher amada. Aquela mulher que quer que você corte o cabelo. Aquela mulher que mudou a sua vida, que fez você tomar banho e escovar os dentes. Aquela mulher que briga com você quando você põe o dedo no nariz e cola debaixo do sofá. Essa desgraçada, que com certeza é palmeirense, que briga com você quando você quer assistir o jogo de futebol. Ela quer assistir novela reprisada. Olhe para os olhos dessa mocreia e diga estas palavras de amor. Te encontrei toda remanente tronchada no bar, entregue as bebidas. Te cortei os cabelos do sovaco e as unhas do pé, te chamei de querida. Te ensinei todos os altos, reversos da vida, movimento e tranação que faz a terra girar. Te falei que o importante é competir, mas te mato de pancada se você não ganhar. Você foi agora a coisa mais importante que já me aconteceu nesse momento em toda a minha vida. Um paradoxo do pretérito perfeito, complexo com a teoria da relatividade. No momento crucial, sabe, soube, saber que sabia, sabia subiar. E quem mafaga faz, mafaga fez, boa, mafaga fica, dançará. Falei que o pediatra é o doutor responsável pela saúde dos pés. O zoísta cuida dos olhos, o oculista, Deus me livre, nunca vão mexer no meu. Tenta aí, rapaz. Pois pra mim, você é uma besta mitológica, cabelo pichain, parecida com a medusa. Eu disse isso pra rimar com a soma dos quadrados cateto, é igual a porra da hipotenusa. Você foi agora a coisa mais importante a me acontecer nesse momento até hoje em toda a minha vida. Um paradoxo, pretérito perfeito, confesso com a teoria da relatividade. No momento crucial, sabe, sabe saber, sabe, ah, sabe, sabe, miau. E quem não paga faz, não paga mesmo, não paga se já trouxe. Muito bem, eu fundei Associação Internacional de Proteção às Populetas do Afeganistão. E daí? Te provei por bem mais seca as meninas, os teus olhos não têm menstruação. E daí? Dar um prato de trigo pra dois tigres, ver os bichos brigando é legal que só. E eu? Pois nos tire, põe deixar ficar a vida, serem sempre o seu escravo de já. Vamos lá, Belk. E logo agora que você estava quase entendendo o que eu estou falando. Valendo. Está acabando e o Krasbeck está baixando ali o volume. Volume. E você não entende porra nenhuma que eu tô falando aqui. É por isso que eu estou dizendo esse monte de besteira. Caralho, eu vou dizer uma coisa pra você. Eu tava conversando esse dia com o pessoal da 89, meus amigos, entendeu? Tem o meu, tem lá o Xaxé, aquele monte de gente feia da porra. Eu já não estou aguentando mais. Eu tenho que fazer cagareja, combinar que sal, só tem o peito aqui em cima. Quem cheirou tudo foi esse que é engraçado aqui. Está fedido o ambiente, meu Deus, totalmente. Pelo amor de Deus, pare com essa.